Superman, saí de mano com choque, não vou me achar o Superman. Trocar tiro com a Rony na humildade, vou ganhar meu espaço na favela e o troféu, respeito de quem vive nela. Toda consideração de poder escutar num barraco da favela minha música tocar. Sem ver o irmão de pé no chão, ladrão, leva tiro, decretar fim da guerra, fim de todo extermínio. Resgatar os maloqueiros da função tentadora, tirar todo ar do morro, fuzil, metralhadora. Indicar o melhor caminho pro mano que não ambição, mete a faca na madame se tornando ladrão. Então, o pesadelo do parque não fique chocado, não vejo ironia, eu vejo mano algemado. Condenado por quem? Pela justiça do cão, cega que humilha a nossa imensa nação. O pavô periférico combatendo o mal, brigando com frieza, corrupção policial. Merda de país, orgulho pro burguês, que pouco importa a sequela que o seu sistema fez. Ora então, quero ver, passa a mão pra você criar cicatriz, que guarde pra você ter poder. Ironia, covardia se pá, você é culpado, cuzão, do meu instinto de matar. Eu sou favela, então, eu sou favela, ladrão. Eu sou favela e foda-se quem me critica, cuzão. Eu sou favela, então, eu sou favela, ladrão. Eu sou favela e foda-se quem me critica, cuzão. Eu sou favela, então, eu sou favela, ladrão. Eu sou favela e foda-se quem me critica, cuzão. Quem que um dia nunca desejou a morte aqui? Quem que consegue meia lágrima de sangue ser feliz? Tendo os mano da quebrada se esquivando de tiro, virando medalha, troféu pro inimigo. Abono no salário pro carniceiro porco, novo ponto de droga pra traficante no morro. É difícil viver em meio a trairagem, quem mosca no IP é vítima dos covardes. Que de 100 que me cerca, só em 5 eu confio. Dormi no ninho de cobre, água quente no ouvido. E o homicídio, pavor, fruto do terror. Sou residente do inferno e desconheço o amor. E se na tela da TV se explora a ficção, no Paraná não tem favela onde eu moro. Então, sem nem com dolorosa morte, ó, consigo respeito. Minha família sente a perda, quanto o corpo de teu. E mais um mano que sem cabeça não suportou o fato. Família passando fome, o desespero é lançado. Que através do sangue alcançou o poder. O mafioso revoltado que cansou de ver criança chorando no quarto com medo de ser alvejado com tiro. A mãe abraçada a um terço pedindo a Deus proteja meu filho. O sangue escorrendo na tela, no céu da favela, jornal nacional. Ironia pro barbuzão que não fica chocado com a cena normal. O fato realista não assusta a favela, por isso é que nós canta extinção pros comédias. Eu sou favela, então, eu sou favela, ladrão. Eu sou favela e foda-se quem me critica, cuzão. Eu sou favela, então, eu sou favela, ladrão. Eu sou favela e foda-se quem me critica, cuzão. Eu sou favela, então, eu sou favela, ladrão. Eu sou favela e foda-se quem me critica, cuzão. Boa ideia pra não ver tu tá meio algemado, pra evitar outro velório de considerado. Pra não chorar mais uma vez, abraçada a um corpo. Desespero da mãe a ver seu filho morto. Aguentar de forma forte, triste mas sem lágrima. Forte pra suportar outra desgraça, outra morte, outra perda. Outro filho, outro homicídio, revolta, sequela. Ninguém no presídio de justiça ladrão. Só esperança no nome, na justiça de Deus. Não nessa droga dos homens, falsa, lenta e cega que ninguém confia. Movida a nota de 100, como bateria, ideologia. Forte cuzão, não vou mudar. Já disse sou favela e foda-se quem criticar. Eu sou favela, então, eu sou favela, ladrão. Eu sou favela e foda-se quem me critica, cuzão. Eu sou favela, então, eu sou favela, ladrão. Eu sou favela e foda-se quem me critica, cuzão. Eu sou favela, então, eu sou favela, ladrão. Eu sou favela e foda-se quem me critica, cuzão.